Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, adore. Santo Espírito, és bem-vindo. Ser este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar, vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar qual real a tua presença. em tua presença. Tua doce presença, Senhor. Tua presença. Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Santo Espírito és. Vem inundar e fazer em nós aquilo que somente o Senhor pode e sabe fazer. Com toda a liberdade, é a esse lugar que você se refere. Esse lugar, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. A tua vida é a habitação favorita do Senhor nosso Deus. Apenas se você puder e quiser fazer isso, levante suas mãos aos céus em rendição, em adoração, e cante mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse